da subida Pucca, transição Aracaju, controle 119-35, aciona 5120. Autorizado nível 330 para Recife, Pucca Aracaju, Aperuí 58, Aerovia. Decolagem 110 após curva esquerda, 1935 controle, 5120, transponder para 608. Correto, portão 4, chame pronto para o chibé acionamento, 6708. Chamará quando pronto, 08. Na escuta do solo? Erro, bom, prossiga. Confirma estimado de acionamento? Estima 5 a 7 minutos. Não consegui compreender. 273, estima de 5 a 7 minutos. Em 5 minutos, sente. Eu, 100 graus com 8 nós, posso oficiar. 708, para o pushback de acionamento. Aguarde um minuto, cópia da autorização. Aguardo, obrigado. 708, posição 4 para o pushback acionamento. Podem a equipe de solo após 800 da Gol liberar a retaguarda autorizada, chama o táxi, 6708. Coordena após passagem, autorizado, 708. Pronto para o táxi, no Gol 1940, 162 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, alterno Galeão. 4 e 20, Galeão, 162, ponto espera torre 118, decimal 95, bom voo, 1940. Livre até o ponto espera, quando é lá 1895, boa noite, 1940. Cópia. Prossiga, senhor. Confins 400, via Peruísque 58, decolagem da 10, curva direita, subida gole, transição Gonza, controle 119-35, aciona 5125. Sente autorizado 400 para Confins, decola da 10 com curva direita, gole, transição Gonza, controle 119-35, transponder 5125, gol 1263. Alinhamento correto, 62, chame pronto, pushback, acionamento, 1273. Sim, 1273. Chamou a torre? Boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, 120 graus, 09 nós. Pentágono 884, tem informação Sierra, está cruzando 160 para 150. Pentágono 884, sendo identificação, chegada Mari, desceu nível 050. 050, 884. Controle 1-9-35, bom voo. Espera a torre 1895, bom voo, 6708. 1895, monitora, obrigado, 6708. Confirma, não seria 1862, senhor? Estamos testando outra frequência que está sendo implementada, é 118.95. Ok, então vai manter a escuta a partir do momento. 1895, obrigado. Controle Salvador, boa, gol no 940, da Eldiné, passando 2.200 na sua escuta. Gol no 940, contato radar, subo nível 360, saída da El, transmissão de NER. Acende 360 da El de NER, gol no 940. Já da linha decolar, picho no 0, 1-0 graus, 089, objeto 6708. BSA08, decolar 248, controle 119.35, tem ótimo voo. Controle Webjet 6708, cruza 1500 pés, transfere. 6708, contato radar, disponível 330, sai da PUCA, transfere na Caju. 330, PUCA na Caju, 6708. Solo Salvador, o gol 1273 para o táxi com 137 a bordo, 3 horas e 6, altar na Campinas. 884, após Itapes, desce para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado ILS após estabilizado. Gente, após Itapes 2.000, remontar estabilizado, corri 13. Passa nível 110, chame Recife no 288, alterna 1264. No 288, no 264, uma boa noite, no 940. Uno 273 autorizado a linha E, decolar pista no zero, vento de 1 no 0 grau, 05 nós. A figura na posição Duna, desconhecido pelo controle, provavelmente um navio. Gente, oi, doutor. Web 6708, suba restrito a nível 310. 310 restrito, 6708. Solo Salvador. Boa noite, é o TAM 3197, autorização para o Galeão no 380, ciente da Serra. 380, aguarde cópia prevista da El Transição Blast, TAM 3197. Da El Blast, TAM 3197. BS708, chame Recife 12685, alterna 12545. Recife 2852545, BS708. Salvador, boa noite. 776, sem identificação, chegada Mari, desce ao nível 050. Chegada Mari, desce 50, transfere na nave 90. Confirme o procedimento da RNAV. Controle informa clareza 3. RNAV da 10. Controle ciente do RNAV, aguarda autorização, Gol 776. Aguardo. Mal 35. Boa, boa, boa. Gol no 273, contato radar, subo nível 400, sai da Gole Gonza. 400, Gole Gonza. Receptor, localizador da visão no 884. Gol no 884, complete final, chame torre 118-95. 18-95, 884. No 884, avistado, cheque trem, autorizado pouso, fechando 0, vento de 120 graus, 09 nós, cabeceira deslocada, primeiros 90 metros. Gol no 273, suba restrito nível 360. Restrito 360, gol 273. Autorizado pouso no 30 graus, 079, pista no zero. Forma ajuste no zero no 3. Cópia. Pronto para cópia, tá 3097. 380 para o Galeão, rota do plano de voo, decola da 10, curva direita, subida da El, transição Bless, controle 119.35 e o código transponder 5126. Tá 3197, autorizado Galeão, 380, Uber Zulu 14, colagem da 10, curva direita da El, Bless, controle 119.35. Transponder 5126, Altan 3197. Protejamento correto, portão 5, chame pronto, pushback e saneamento, Altan 3197. Chama lá, Altan 3197. 884, solo 59, direita, solo em 1, 2, 1, 9, boa noite. Gol 1273, passa nível 120, chame Recife 1288, alterna 1264, gol 1273. 1288, 1264, boa noite. Boa noite. Solo Salvador, tá 31, correção, tá 3603. Solo, voo 984. 3603, aguarde copy 340 Guarulhos, prevista da EL, transmissão de NER. Aguardando. Solo, voo 984. 884, boa noite, portão 62, via Alfa e Juliette. Alfa e Juliette, 62. Gol 1776, reautorizado 2.500 pés, ajustando 013, após o TAP na próxima Vitor 366, autorizada a RNAV, reporte avisado. 776, três outras aeronaves reportaram o tráfego no setor. Controle não conhece, desconhecido o tráfego no setor, pelo controle. No 776, o controle informa o tráfego na presente posição, deve ser um navio. Não, mas ele usa de casa também, né? Firme? Será que ele usa o de casa aí? No 776, acreditamos que deverá ser um navio, porque tem alguns transponders que possuem, tem alguns navios que possuem transponders. Gordon 776, complete novo procedimento RNAV, chame torre 118.95. Confirme 1895. Afirmativo, 118.95, Gordon 776. Chamou 76 visitado. Autorizado pouso, pista 10, cabeceira deslocada, primeiros 90 metros. Centro de 1-10 graus, 09 nós, check trem. São 5, autorizado, pushback acionamento, chama táxi 3197. Autorizado, pushback acionamento, chamada táxi 3197. Estou ciente que estava tendo baixada travada, foi autorizado no 0, 1, 2, 0 graus, 0, 7, nós formo equipamento de intensidade baixa. É 5 por 5, gol no 7, 7, 6, foi autorizado no 0. 03, cópia. 3603, prossiga. 3603, autorizado Guarulhos, 340, via Peruísque 50. Decolagem da 10, curva direita, subida da EL, transição de NER. Controle 119.35, código transponda 5134. Autorizado para Guarulhos, o nível de voo 340, via Peruísque 50. Decola no 0, curva direita, perfil da EL de NER, acionando 5134 e chamando em 119.35. Chame pronto para o acionamento, então 3603. Será feito, 3603. Salvador, boa noite, Altan